CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui nas ondas da CBN o Emerson Augusto. Aliás, muita gente não vai reconhecer pelo nome, mas pelo apelido talvez fique muito mais fácil saber de quem se trata. Ceará, o apelido. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Aliás, nas redes sociais, inclusive, é Ceará News. Exato. Ele é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, subseção aqui de Foz do Iguaçu. E a gente vai falar um pouco das questões relacionadas à imprensa, à mídia, ao trabalho do profissional de imprensa aqui na nossa região oeste do estado, que, aliás, é uma região que constantemente está na vitrine, né, Ceará? Exato. É uma região atípica no Brasil e tem proporcionado muitos desafios aos profissionais de imprensa da região. Inclusive, muitas pessoas que vêm aqui trabalhar em Foz do Iguaçu acabam se destacando depois nacionalmente em outros meios? Exato. Tem vários fatores que contribuem, né? São pessoas que têm seus méritos e a região também proporciona pautas interessantes e ela provoca e estimula as pessoas a sempre criar e buscar novas pautas, novos desafios. Agora, quando você fala pautas interessantes, isso significa pautas interessantes para o bem e para o mal também, né? Exato. Tem para todos os lados. Acontecem muitas situações aqui na região, de âmbito regional, nacional e internacional, nos mais diferentes segmentos aí da sociedade, sejam na área esportiva, na área policial, na área do turismo, na área da economia, na área de cibernética e assim por diante. Ou seja, dá para escolher realmente, porque muitas vezes se diz que se liga uma televisão ou se abre um jornal, ouve um programa no rádio, geralmente só está falando notícia ruim, mas aqui temos o privilégio de ter muitas notícias boas também. Também temos essa condição também de dos profissionais explorar atividades econômicas, principalmente na área do turismo, questão econômica de fronteira, o aspecto cultural, que também é muito rico aqui na região, e temos também essas outras peculiaridades que envolvem regiões de fronteira, não só aqui, mas do mundo inteiro, dessa facilidade de locomoção, de você poder sair do país em questões de minutos, que acaba sendo um problema e que gera e atrai pessoas que vêm à região praticar atos aí não tão saudáveis, não, né? Não tão saudáveis e que acabam rendendo essas pautas, de certo modo, negativamente para a cidade, né? Mas, mesmo assim, é um trabalho também jornalístico. O trabalho jornalístico ele não é um trabalho para se simplesmente apresentar, narrar situações que vão beneficiar uma região, uma cidade, sim. Atividade jornalística, ela envolve uma série de situações e entre elas está também você narrar os episódios, tentar entender, apresentar à sociedade, né, o porquê aquilo, por que determinado fato ocorreu, né, e tudo mais. Há quantos anos já você atua como jornalista? 10 anos. 10 anos e até existe uma bandeira com relação a questão da formação dos jornalistas, que é defendida pelo Sindicato dos Jornalistas. Como é que foi sua formação também? Então, eu sempre gostei de escutar histórias, de ler, de escrever. Desde antes mesmo de começar a estudar jornalismo, eu já tentava ali escrever algumas coisas, né? Nos primeiros modelos de blogs que surgiram e tudo mais, mas fui começando a entender que era necessário me aprofundar, né? A questão da formação, ela não é só defendida pelos sindicatos dos jornalistas do Brasil, né, de todos os estados da federação, como também a Federação Nacional dos Jornalistas, né, como um mecanismo, né, da sociedade ter um certo controle, como existe em diversas outras áreas, podemos pegar um exemplo de uma habilitação, né? Como para dirigir nós necessitamos de ter uma habilitação, que é são condições mínimas de você guiar um veículo, uma motocicleta, um caminhão, né? Também, por exemplo, podemos citar a questão da área do direito, né, que se coloca também a questão do registro profissional. Enfim, são áreas que exigem conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos e também conhecimentos principalmente nas áreas de ética, responsabilidades, direitos, deveres. E o que o levou assim, a procurar, entre tantas áreas que a gente pode escolher, né, quando tem lá 16, 17 anos, o que motivou você tanto a entrar justamente nessa área da comunicação, a área do jornalismo e, enfim, comunicação no sentido mais amplo, porque eu vejo também que você trabalha com inúmeras plataformas, né? O que foi o principal motivador disso tudo? Eu acredito que o jornalismo, ele entra na casa das pessoas, assim, de uma forma muito constante, né? E eu sempre recebi essas mensagens jornalísticas, sejam elas via rádio, né? Quando eu me interessei, a internet, ainda não existia internet, jornal, televisão, principalmente livros, né? E eu sempre gostei muito, né, de tanto conversar, escutar histórias e conversar. E eu enxergava isso com mais facilidade dentro do jornalismo, mas sempre nutri muita carinho por todas as áreas da comunicação, como também a área de letras, área de história. Então, mas eu vi que eu poderia sentir mais prazer trabalhando nessa área do jornalismo, poder narrar, contar, divulgar, tentar entender as problemáticas da sociedade. E uma vez na profissão, o que o levou também a ser sindicalista? Porque é algo que muitas vezes os profissionais, sejam eles recém-formados ou mais experientes, acabam até fugindo de atuação em sindicato para não bater de frente com os interesses. Como é que foi essa ida também para esse lado sindical da profissão? Então, lado sindical vem um pouco da verve, dos próprios interesses particulares, assim, o que me motiva, até mesmo viver, assim, eu tenho sempre, eu busco levar alguns conceitos comigo, né, o que acho que me faz viver é poder amar e tentar mudar minimamente algumas coisas. Os sindicatos como um todo, eles têm inúmeros problemas, diferentes sindicatos do Brasil. Por outro lado, eu ainda vejo os sindicatos como um mecanismo de busca, de um confronto, pelo menos de ter um diálogo com essas empresas e com os trabalhadores para fazer valer muitos direitos que estão assim garantidos pela Constituição, mas infelizmente eles são esquecidos, driblados e por uma série de outras manobras. E vi nos sindicatos e assim a possibilidade de viver isso e poder minimamente alterar algumas situações. Estou conversando aqui na CBN com o Emerson Augusto, ele que é o Ceará, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, aqui na subseção de Foz do Iguaçu. E nós temos que ir na sequência ao repórter CBN em rede nacional, atualização aí dos fatos do Brasil e do mundo. Já voltamos na sequência com a segunda parte desta conversa neste CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista neste sábado, estou conversando com o Emerson Augusto, o Emerson com W, o Ceará News, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, subseção aqui de Foz do Iguaçu. E na primeira parte dessa conversa nós falamos um pouco a respeito até da própria história do Ceará, como é que ele se interessou por essa área do jornalismo, também um pouco dessa opção por atuar na área sindical, que até nós colocamos que é uma área que muitos profissionais acabam correndo, já evitando, justamente para não ter nenhum tipo de conflito. E nós sabemos, Ceará, que nessa área de comunicação existe justamente uma questão bastante grande de conflitos entre empresas, interesses de trabalhadores. Ser sindicalista nessa área de comunicação, do jornalismo especificamente, seria até um pouco mais complicado do que em outras áreas aqui no país? Como um todo, eu acredito que é complicado essas relações, porque assim, a partir do momento que você decide entrar numa direção sindical, chamar, defender as pautas da categoria, e muitas vezes muitos profissionais, e aí eu falo agora de um âmbito geral de movimento sindical, a base tem, às vezes, colocam responsabilidades na direção, como se fosse única e exclusivamente a direção lutar por aquilo e tal, e as pessoas ficarem em suas casas e em outros lugares e depois perguntar, e aí, veio o aumento, não veio, decidir aquela questão. E isso tem, geralmente, sobrecarregado essas pessoas, né? Mas assim, eu acredito também que talvez o número de pessoas, né, que buscam se envolver, principalmente nas direções e dos sindicatos, tem crescido. Porém, é um aspecto cultural também, de, olha, você respeite e tal, mas vai para outro caminho que você vai se dar melhor na vida. E o ser humano quer se dar bem, quer se dar bem na vida, quer ter uma condição boa de casa, de lazer e tudo mais, e ter momentos de descanso, que é digno e louvável, né? E que está em todos os nossos documentos, a própria Constituição, direito à vida, ao lazer, à educação, à saúde. E quando você entra numa batalha dessa, às vezes você tem que abrir mão de momento com a família e lutar, brigar de reuniões, 10 reuniões por dia, finais de semana e tudo mais. Mas eu acredito que isso também pode mudar, entendeu? Nossa sociedade ela é muito dinâmica, há ciclos, né? E eu acredito que isso pode mudar com o tempo. E recomendo para quem ainda não participou, pelo menos, e participar, tentar conhecer melhor, né? Não apenas comprar essa ideia porque determinados livros teóricos defendem essa ou aquela posição, mas conhecer, participar e para tirar uma ideia, um conceito do que realmente é o movimento sindical. E aí eu falo para quem está na escuta aí da rádio, né, qual a categoria que pertence, participar, tentar entender melhor quais são as reivindicações da categoria, o que pode ser feito, o que pode ser feito para melhorar, entendeu? Buscar entender, sempre dialogar. Agora você é presidente do Sindicato dos Jornalistas. Eu acredito que talvez o jornalismo seja uma das profissões que, para quem não está na área, seja uma das que mais tem glamour. Hoje em dia, né, as pessoas assistem televisão, vê lá o William Bonner, vê o pessoal falando ao vivo no Jornal Nacional e tudo mais. Só que a realidade da profissão acaba sendo diferente, né? Não é apenas falar numa televisão ou falar num estúdio de rádio. Tem muito, muito trabalho. É um trabalho duríssimo por trás. Trabalho que demanda tempo, responsabilidades, domínio, né, técnica, questões éticas, e a sociedade tem uma certa, digo de um modo geral, uma certa miopia, né, do jornalismo, como o jornalista, aquela pessoa, aquele profissional que aparece principalmente na TV e que está ali no vídeo, ou aquele da voz lá do rádio, que tem uma penetração grande na sociedade. Circula entre as autoridades e tudo mais. E não enxerga aqueles outros profissionais que estão por trás daquele profissional que apareceu no vídeo, que apareceu que ele escutou uma voz lá no rádio, daquele texto. Então tem centenas de profissionais numa produção, numa emissora, nas assessorias públicas, privadas, rádios, revistas, jornais, portais. Muitos não conhecem esses profissionais, né? É uma visão até romantizada, talvez até pelos livros, pelo cinema, até pelas novelas, também acaba sendo um pouco romantizada essa visão que se tem, né? Exato, ela é aquela coisa do jornalista, aquele que está muito próximo do governador, do presidente, né? O cinema ajudou a sedimentar esse conceito. Não diria que é errado, ele também entende essas coisas, mas é um fragmento, né? O jornalismo é muito mais amplo do que isso, né? Dessa questão, desse espaço, essa questão clássica ali do jornalista lá, de gravata e tal, né? Até o cinema mostrava o jornalista fumando, tomando uísque na redação, por exemplo. Aqui não tô vendo ninguém fumando, aqui ninguém tomando uísque, né? E nem tomando café também, que é outro estigma que se fala, né? O jornalista que toma café. Não, mas eu gostaria de tomar um café agora. Já vamos providenciar, inclusive, um cafezinho para continuidade dessa entrevista. Agora, outro tema que vamos até tocar nesse assunto e que traz uma preocupação. Nós estamos numa faixa de fronteira. Nessa faixa de fronteira, policiais reivindicam mais segurança e até os profissionais de imprensa também estão mais expostos. Vide aí casos recentes de mortes, de atentados contra jornalistas no Paraguai, aqui no Paraná tivemos também. Dá para se dizer também que esta atuação no jornalismo é uma atuação, muitas vezes, de risco? É uma atividade de risco. No começo do nosso bate-papo, estava conversando sobre essas peculiaridades, né? O porquê Foz do Iguaçu está sempre em evidência, né? Seja com as suas belezas naturais, né? Ou com as suas atividades, suas temáticas negativas para a cidade, né? E aí tem essas situações, esses extremos, né? Costumo dizer que aqui, assim, nós temos um extremo de muitas coisas, né? 880, né? Desde o calor e o frio até o lado bom e o lado ruim também. Exato, de paraíso, pessoas do mundo inteiro que sonham antes de partir, né, deste mundo, vi conhecer principalmente as cataratas e tudo mais, e temos alguns métodos aqui, essa região de fronteira que possibilita para essas pessoas que cometem, né, ilícitos, uma certa facilidade. E aí chegam os profissionais, os trabalhadores de imprensa, os jornalistas, e se deparam com essa situação e tem que entender esse problema e narrar para a sociedade, né? E algumas vezes esse trabalho ele é delicado, porque ele envolve pessoas do crime organizado, de organizações criminosas, e muitas das vezes o profissional está sozinho e de certa forma frágil, porque muitos têm uma grande rede, né? E isso dificulta o trabalho, a apuração, né, do jornalismo, e com isso perde o jornalismo, perde a sociedade, e todos nós perdemos, ficamos um pouco mais pobres. O que nós buscamos é sempre que possível que os profissionais denunciem isso. Há diversas formas de fazer essa denúncia, de relatar esses acontecimentos, até mesmo para que eles não cresçam, eles não comecem a virar uma bola de neve, uma frequência, né? Até mesmo para também intimidar o outro lado, né? Nós estamos observando, por exemplo, na Argentina existe toda uma discussão a respeito do papel da imprensa. No Paraguai também está começando a nascer discussão a respeito disso, e o que é mais agravante, no Paraguai está ocorrendo, especialmente nas áreas de fronteira, uma insegurança cada vez maior para a atuação dos profissionais de imprensa. E também o Brasil aparece aí cada vez pior colocado com relação a rankings de segurança mesmo para os trabalhadores dessa área de comunicação. Está piorando o quadro para quem trabalha na área de comunicação com relação a anos anteriores? Eu não sei se está piorando. Eu gostaria de acreditar que acho que os fatos estão sendo noticiados, os profissionais estão denunciando estes casos. Talvez esteja ocorrendo um aumento de denúncias, Aumento de denúncia, por exemplo. Aqui na região nós tínhamos muito poucas denúncias, né? E agora tem aumentado, assim, todos os anos. Tem alguns casos, dos mais diferentes graus, né? Quando começa, aqueles que já estão mais avançados, suspeitas. Então, os profissionais, pelo menos aqui na região, têm se mostrado, assim, mais ativos, assim, antecipadamente, estão denunciando. Reforço, em graus diferentes, olha, recebi duas ligações, tal, tal, um carro assim, tal. Passa algumas características que dão a entender que são começos de perseguições, de pessoas tentando atrapalhar o trabalho jornalístico para que essa pessoa não dê determinada notícia e tudo mais. Eu acredito que no Brasil também tem disso, os profissionais têm informado mais aos órgãos, à própria polícia, do que em relação a anos anteriores. Você tem como característica também ser um entusiasta de novas tecnologias. A gente percebe seu engajamento. Blogs, você já há muitos anos trabalhava com essa questão de blogs, né? Como é que você vê até o futuro das comunicações nessas plataformas cada vez mais digitais como temos hoje em dia? A comunicação, ela se transforma todos os dias, né? Cada dia são novas histórias, novos assuntos e novas tecnologias. E o profissional de imprensa se adaptar a tudo isso. Assim, há dois caminhos assim, mais fortes, né? No lado trabalhista, agora eu vou falar como, né, uma visão lá do sindicato, uma visão do sindicato, né? Assim, essas novas tecnologias também, ao mesmo tempo que elas possibilitam mais facilidade e agilidade, como nós estamos conversando e caem mensagens aqui, centenas de pessoas podem estar tentando... O mundo virtual não para, essa não é a verdade, para, né? Nós estamos conversando, milhões de e-mails estão chegando, as caixas e tudo mais, sinais passando por todos os lados aqui. E os profissionais de imprensa acumularam uma dezena de funções também com essas tecnologias, né? Os profissionais, eles têm que cuidar muitas vezes, eu digo que é um problema, porque assim, se aumentou, alguns lugares ainda mantêm a jornada, mas se aumentaram um grau muito maior de atividades, por exemplo, o profissional tinha que fazer lá seu texto, fazer sua reportagem, né, entrevistar, fazer tudo certinho, apurar bem, tudo dentro do campo ético, mas e em muitos lugares ainda há uma cobrança que esse profissional faça esse material, como ele sempre fez, que ele administre as redes sociais do veículo, que ele descubra novas redes sociais, que ele também seja um promotor daquele conteúdo, né? E até há uns 5 anos, esse profissional, eu digo, o jornalista, não tinha essa função. Acabam colocando uma função que não é uma função específica do jornalista. Ele pode fazer isso tranquilamente. Seria, digamos assim, até uma exigência, de repente, do próprio público também, que gostaria de estar mais perto de determinado fato, que não, por exemplo, não gostaria de esperar até o dia seguinte para receber determinada informação. É uma realidade em transformação na sua visão também? É uma realidade louca, às vezes, muitas vezes alucinante, do jornalista estar no local e antes mesmo dele começar a brincadeira, narrar a história, ele já dá uma tweetada, já coloca no Facebook: estou aqui, chegamos agora, está acontecendo isso e aquilo e tal. Até temos casos aqui na própria CBN, inclusive, de aeronaves, por exemplo, que apresentaram alguns problemas, né, não decolaram ou estavam com problemas para pousar e não é que tinha um bendito jornalista dentro e já começava a narrar fatos dali. Então, é uma realidade que não para e não tem nem local e nem horário, né? Não tem, então. Quando isso parte do... Porque, assim, isso está na própria essência, né, do jornalista, né? De você narrar, de você... dele querer contar a história, de querer apurar, de querer participar, né, dessas histórias e narrar o dia a dia, né? Principalmente... local que ele está, né? Quando parte isso do profissional, é extremamente legítimo e legal, que é uma manifestação. Ele iria contar para uma outra pessoa, ele, de toda forma, só que agora ele tem uma tecnologia que ele pode fazer isso. Por exemplo, nós só questionamos o fato quando passa a ser uma obrigação ele ter essa responsabilidade de fazer isso. Quando deixa de ser facilidade. Exato. E começa a virar uma espécie até de prisão. Exato, uma obrigação que acaba muitas vezes perdendo na essência que é a apuração do fato, tentar que a sociedade quer entender a história. E há uma preocupação maior com, vamos dizer assim, com a embalagem, né, com a tecnologia, e esquece da matéria-prima que quem está, por exemplo, na audiência da rádio quer saber a história, quem é o culpado, por que aconteceu, quando começou, quem foi, por qual motivo e qual que é o desdobramento dessa história. E aí, às vezes, quando esse profissional tem essa responsabilidade já de cuidar de reportar esses fatos nas redes sociais como uma obrigação, acaba se diluindo um pouco o conteúdo, dificultando às vezes a narrativa. Ganha-se em quantidade de informação, mas perde-se em qualidade, pode-se dizer. Exato, e às vezes eu aprendi isso, que às vezes menos é mais. Nem sempre mais é mais, né? Às vezes menos é mais. Às vezes... Qualitativamente falando, é isso. Exato, bem por aí. Tem esses aspectos que nós narramos que tem que ter esse equilíbrio, mas tem também toda uma descoberta que a internet nos mostrou, né? Principalmente para quem tem acesso, né? Estou falando agora para quem tem acesso à internet. Infelizmente, ainda é uma parcela pequena, se nós considerarmos aí nossos quase 200 milhões de habitantes, que tem acesso à internet de qualidade, com condições de pesquisa aí, 2-3 páginas, né? Poder acessar vídeos, né, e tudo mais. Essas pessoas, elas conseguem localizar conteúdo e fazer suas pesquisas, socializar, encontrar amigos, literalmente assim. Eu vejo, ela pode fazer o que ela bem entender, entendeu? E é difícil uma pessoa que não gosta de nada, ela vai fazer o que ela gosta, se é de conversar, ela vai poder conversar com pessoas distantes, pessoas próximas, vai poder estudar, vai poder fazer trabalhos, vai poder trabalhar, como tem muitas pessoas que trabalham, a ferramenta principal dela é um computador conectado ao planeta. Então, a internet, ela é com o surgimento dela, sem dúvida, o mundo mudou e mudou muito. E vai mudar muito mais quando a internet estiver aí em 100% dos lares brasileiros. Pois é, e falando justamente de futuro, por incrível que pareça, nós já estamos quase nos instantes finais dessa conversa. Eu até vou colocar aqui para você como jornalista profissional, vou abrir espaço aqui até para você vender o peixe, porque é o seguinte, hoje em dia discute-se muito até o papel do jornalista na sociedade. Muitas pessoas até pensam, mas por que eu vou entrar nessa profissão, sendo que fulano de tal, ciclano de tal, utilizando tal plataforma ou assim assado, consegue se comunicar e passar a mensagem da mesma maneira, digamos. Para aquela pessoa que tem intenção de ingressar nessa área de jornalismo, o que é que você até coloca para este futuro profissional? Estamos no final já? Praticamente. Poxa, passou rápido, né? Sempre passa, né? Não adianta quando começamos a falar ainda mais nessa área, o assunto vai longe. Sim, a comunicação é bem ampla. Mas o café ainda não chegou, hein? Pois é. Então, eu recomendo, né, as pessoas que tiverem interesse, acima de tudo, a pesquisa e o estudo, ele é fundamental para tudo que nós formos fazer em nossas vidas, né? Eu recomendo estudar, buscar qualificação, pesquisar bastante e conversar com as pessoas, conversar com os profissionais que são dessa área. E isso serve para pessoas que querem entrar em outras áreas, né? Se qualificar, estudar e buscar entender como se organiza os trabalhadores desta área. Eu acredito que é importante a formação, o estudo, a qualificação, até mesmo para poder administrar melhor as diversas realidades e complexidades do mundo e dos problemas que nos cercam. Eu acredito que estudar, conversar, dialogar nunca é demais. Claro que existem problemas nas formações, nas interpretações das pessoas. Nem todo profissional será igual, porque estudou em determinada instituição vai ser melhor, ou fulano estudou. Isso é muito relativo, mas eu acredito nas pessoas, na vontade das pessoas de buscarem atrás, buscarem estudar, conversar e, acima de tudo, participar, né, ativamente dos movimentos culturais, sociais, para entender ela melhor. Eu acho que isso é um pouco da base, né, que nós temos que ter. Conversei aqui na CBN, neste CBN Entrevista, com o Emerson Augusto, o Ceará, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, subseção aqui de Foz do Iguaçu. Ceará, muito obrigado pela participação neste CBN Entrevista e por ter se colocado também neste lado, que é o lado do entrevistado, que quem trabalha com comunicação normalmente não está tão habituado a fazer parte deste papel, né? Obrigado, Guilherme, por esse espaço e poder conversar, né? Sempre é bom conversar, dialogar e para buscar entender, né, o nosso mundo, nossa cidade e um pouquinho, né, dessa área, né, que é a imprensa. E nos colocamos aí à disposição para outra oportunidade, bater um papo, isso é sempre gratificante e prazeroso. E a todos os ouvintes também da CBN, tiverem interesse, se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, estamos também à disposição, né? O Sindicato de Jornalistas fica na Avenida Posso? Pode, Pedro. Pode. Inclusive mudou de endereço. Já aproveite e já coloca o endereço novo. Mudou de endereço, está na Avenida Pedro Basso, próximo do Fórum de Justiça de Foz do Iguaçu, edifício Garden 661, sala 22. É sempre um prazer, né? Em vez em quando tem café lá. E só dar uma ligadinha e tal, e podemos bater um papo, tem um acervo de livros legais lá. E estamos construindo lá uma sessão só sobre a fronteira, um pouco desses recortes de jornais, né? Para as pessoas quiserem se aprofundar nesse assunto. E essa conversa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site, cbnfoz.com.br. Nós vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional. Já voltamos com outras informações para você aqui na rádio que toca notícia na Terra das Cataratas. CBN Entrevista.